Roberto, bom dia, Gol 9061, entra na informação Alfa, tendo nossa autorização para São Paulo, Guarulhos. Afirmo, pronto, copio. Negativo. Cruzado Guarulhos, nível 360, da cola da 190, curva direita após, cumpre o perfil da EL, Leda Bridge, após intercepta peso do 190, SMAP, e após conforme a rota do plano. Acionando o transponder 55114 e o controle em 120, decimal 80. Desautorizado então, 360, decola da 190, primeira curva direita, da EL Leda Bridge, intercepta peso do 190, SMAP e prossegue rota. 5594, 208, controle no 9061. 9061, no protegimento correto. Confirme se está ciente do notão do fechamento da pista aos 4h15. Sim, Matheus. É, já bota pronto para puxar. Rebotada. 361 na sala. Escuta. Teria uma chamada para o ministro Push. Em mais aproximadamente uns 5 minutos. Estacionamento Gol 9061. Colônia que fala na porta pro táxi, 9061. Reportar a porta. Jackson, voo 9061, estamos com 121 na borda, autonomia de 3 horas e 47, alternando Galeão. Direita via Índia, reporta ainda nessa planta da decolagem, que nega 10, 16. Gente, via Índia, reportará nessa planta da decolagem 9061. Espera pronto, 9061. 9061 na linha da cola, 10. O vento 140 graus, 05 nós. Para alinhar e decolar, dá 10, voo 9061. Gol 9061 da cola 14, chame o controle no 208 no voo. 208, bom dia, voo 9061. Pastor de Salvador, bom dia, voo 9061, 150, na saída dela. Gol 9061, contato radar, vindo pelo 360 na saída da El. Gol 360, saída da El. Gol 9061. O 9061 no Xamim, centro Recife, na frequência 1251, Terra 13325. Seria confirmado, primária? Primária 1251. 251-3325, ou 9061. Bravo Bravo, então, prossiga. Bravo Bravo na posição meia dúzia, parte 1, não sei o que eu estou fazendo, é box para a Cidade Alfa, da Fox e a Golf, para os motores, essa potência da coordenação de pé. Gente, pode dar início, chama para ingressar na Juliette e ir até o Alfa lá, ponto de ferro. autorizado a ingressar na Alfa, vai fazer o cheque lá entre a Fox e a Golf, não é isso? Está autorizado, o repórter iniciando o cheque, por gentileza. Qual é o tempo estimado do cheque? 5 minutos. Ok, gente, por gentileza, repórter iniciando lá, ok?